Me corrija se eu estiver errado. Falaram que em 2000 o mundo era pra ter acabado. Um amigo meu enlouqueceu, ficou perturbado, com medo, apavorado. O pobre coitado, lenda urbana já é coisa do passado. Fui convidado pra assistir um show de sapateado. Ainda bem que eu cheguei cedo, teatro lotado. Tá ligado, uma chapa presa no solado. Meu lugar na primeira fila, reservado. Show de dança muito bem ensaiado. Me desculpe, eu já tinha me apresentado. Grandmaster Fish, o seu criado, marcante igual o aroma do meu perfume importado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro Eduardo. Vou pedir o vinil do Cameron emprestado. Encontrei um brother, fiquei emocionado. Você conhece o Big Flea, o mano que eu gravei? Cuidado, um fato que ficou gravado e marcado. África Bambata, Chuck D ao meu lado. Me lembrei que Break Soul eu já tinha dançado. Sobre o futuro não sei, então fico calado. Pega o telefone, ligue pro Altermercado. O tempo tá mudando, eu já tô preocupado. O sol se escondeu, o céu tá carregado no blá. Meu jeito diferente de rimar, minha rima vai te fazer viajar. Vem no clima, o groove pronto pra você. Crio um novo som. Rima, rima. Meu jeito diferente de rimar, minha rima vai te fazer viajar. Vem no clima, o groove pronto pra você. Crio um novo som. Vou me apressar pra não chegar atrasado. Depois eu que sou o exagerado. Fiquei de mau humor e também chateado. Calma que você já vai saber o resultado. O Aricanduva transbordou, embaçado. O motorista irritado, molhado. O pneu tá furado. É triste, mas é fato consumado. Na TV é a notícia de um homem que morreu afogado. Meu sistema nervoso está controlado. Mas eu vou surtar se o meu bilhete estiver premiado. Por minha mulher, sempre apaixonado. Conduta e bom exemplo de um homem casado. Terminou em pizza o caso do deputado. Como sempre o processo foi arquivado. O boizinho, filho dele, é um moleque mimado. Confesso que eu também tô decepcionado. A minha rima, você pode ou não ter gostado, mas ouviu porque quis, não era obrigado. A viagem é que o assunto é todo misturado. Pra escrever esses versos eu tava inspirado. Quando eu tô no Rio, eu vou no Corcovado. Fé no homem que por mim foi crucificado. Pra terminar, preste atenção no meu recado. Quero te ver no show, ingresso antecipado. Rima, rima, meu jeito diferente de rimar. Minha rima vai te fazer viajar. Vem no clima, o groove pronto pra você. Crio um novo som. Rima, rima, meu jeito diferente de rimar. Minha rima vai te fazer viajar. Vem no clima, o groove pronto pra você. Crio um novo som. Rima, rima, minha rima. Vem no clima.